nossa lapinha está se queimando, e nós, pastoras, nós vamos chorando. A nossa lapinha já se queimou, e nosso brinquedo já se acabou. Adeus, pastorinhas, adeus que me vou, até para o ano, se nós vivas for. Adeus, pastorinhas, adeus que me vou, até para o ano, se nós vivas for. Adeus, pastorinhas.